Yeah. Mesmo tão longe, parecemos tão perto. Não sei explicar. Escuto seu nome e saio de perto. Não quero lembrar do beijo mais doce, do jeito mais lindo, da pele macia. Você sorrindo, a vida trouxe algo único. Valorizo seu bem-estar. Sei que o que sinto é raro. Hoje em dia o amor tá extinto. Eu sei que já falhei, mas você só teve uma falha. De ser a mais elegante, de ser a mais cativante, de ser tão importante. A minha vida está repleta de sonhos, e ao seu lado eu danço e componho letras com emoção. Você me inspira e à noite sei, meu coração suspira. Sabemos que nos amamos, e a vida nos tira de perto, e à distância estamos. Noites em que eu fico pensando em ver você. São dias em que eu me levanto sem ver você. Noites em que eu fico pensando em ver você. Lembro do seu beijo, você tá pulsando no meu coração. Hoje eu vim pra te ver, estar contigo e te dizer que eu te ligo. Se somos assim, não me desligo do seu beijo. Tô aqui com ela do meu lado, parece que o tempo para. Rolé de carro sem destino, e vamos indo, mesmo com a gasolina cara. Conexão gigante, alma com alma, mano, é coisa fina mesmo. Percebo quando você tá diferente, pela sua mensagem de texto. Ela que me ensina só de estar do meu lado, a ser feliz, a querer ser um bom pai. Ela que me dá a mão pra beijar, mas não dá de mão beijada. A conquista foi longa, mas não a conquista. Você é sinistra, você me entende. Eu já chorei no seu ombro, você me sente. Eu penso muito na gente, e sei que é você. E logo ali na frente, eu tenho paz de dizer que a gente vai se reencontrar. Noites em que eu fico pensando em ver você. São dias em que eu me levanto sem ver você. Noites em que eu fico pensando em ver você. Lembro do seu beijo, você tá pulsando no meu coração. Noites em que eu fico pensando.